Artigos originais abordagem sobre a formação de professores de ciências sociais no ensino superior. Autor, Clemente Herrero Fabregat, catedrático emérito da Universidade Autônoma de Madrid. Autora, Maria Montezerra Pastor Blasques, diretora do Departamento de Didáticas Específicas da Universidade Autônoma de Madrid. Resumo os critérios para a formação dos professores, e mais especificamente de ciências sociais, devem se basear em uma estrutura científica, já que de outra forma fica numa espécie de receitas que não possui nenhuma validade pedagógica. Este artigo baseia tal formação nos grandes corpos conceptuais denominados por muitos pedagogos como paradigmas, ainda que a utilização deste termo é conflitiva. Dos mesmos se deduz uma série de orientações e atividades para uma melhor formação científico-pedagógica. Palavras-chave: paradigma. Orientações sobre formação de professores. Formação acadêmica. Formação tecnológica. Formação construtivista. Formação prática. Formação crítica. Formação personalista.